Gilberto Madail pede não comparência da UEFA. Alberto Contador fora de corridas por um ano. E nas meias finais do handball, a França defronta a Suécia. Estes e outros motivos de destaque na edição de hoje do Desporto Antena. Gosta de observar, de apreender e aprender? Então seja bem-vindo ao Imaginário 21. Eu sou Emanuel Almeirante e todos os domingos entre as 21 e as 22h30 estou aqui na Antena Web para lhe falar sobre os mais variados assuntos, sobretudo do panorama atual. Espero por si, Imaginário 21. Todos os domingos entre as 21 e as 22h30, aqui na sua Antena Web. Aos domingos, a Antena Web leva-o numa viagem pelos míticos anos 80. Carlos Cruz é o maquinista deste Expresso 80, que durante 120 minutos lhe vai permitir escutar os grandes sucessos desta década. Expresso 80, todos os domingos às 2 da tarde, com Carlos Cruz na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Às vezes, na vida, precisamos de alguém que nos oriente. Às terças e quartas-feiras, na Rádio Antena Web, Thaís Calduro traz-lhe Palavra de Fé. Um espaço para ficar mais perto de seguir Deus. Palavra de Fé. Às terças e quartas-feiras, entre as 8:15 e as 8:30 da noite, na Rádio Antena Web. Com Thaís Calduro. Já estão decididos os jogos para as meias-finais no Mundial de Handball que se está a realizar na Suécia e que se irá realizar até ao dia 30 de janeiro. França, Suécia e Espanha-Dinamarca são os encontros que se irão realizar nesta quinta-feira. Nesta segunda-feira realizaram-se os jogos que levaram estes quatro países até às meias-finais, no jogo que opôs Suécia e Croácia. Os croatas, outrora campeões europeus, caíram diante os anfitriões. Croácia 29, Suécia 35, no final do encontro. Um encontro um pouco mais fácil, mas não totalmente simples, teve a equipa da Dinamarca, que venceu a Argentina, única equipa não europeia em prova. A Dinamarca venceu a Argentina por 31-24 e está também nas meias finais. Aliás, foi a única equipa que teve, até agora, só vitórias na fase de grupos. A sua adversária, Espanha, venceu por 32-24 a Islândia. Também está, então, nas meias-finais. Foi talvez o jogo mais tranquilo de todos os quatro jogos que se realizaram e que levaram estes quatro países à final. No França-Noruega foi um jogo bastante difícil. A França teve muitas dificuldades para bater os noruegueses. Mas, no final, 31-26 para a França, a campeã olímpica, mundial e europeia, está assim nas meias finais e à procura de uma vaga na final. Irá então defrontar a anfitriã, a Suécia, enquanto que a Espanha irá defrontar a Dinamarca. Como disse, os jogos realizam-se amanhã. Ainda no handball, já está definida a data de realização do encontro Portugal-Ucrânia. O jogo irá realizar-se no próximo dia 9 de março, às 19h, em Moimenta da Beira. A equipa da Ucrânia é uma seleção bastante complicada e promete oferecer bastantes dificuldades a Portugal, que joga em casa e pretende tirar vantagem disso mesmo, o facto de jogar em casa. A grande novidade deste encontro é que assegurou transmissão televisiva. Portanto, Portugal-Ucrânia, no dia 9 de março, às 19h, em Moimenta da Beira, terá uma transmissão televisiva, ainda que a fonte não tenha especificado o canal de transmissão. O jogo está a contar para a fase de apuramento para o europeu de handball. E no futebol, estão fechadas as negociações entre Sport Lisboa Benfica e Chelsea Football Club para a transferência do brasileiro David Luiz para os britânicos. O resultado foi desfavorável para a equipa do Chelsea. O Benfica não baixa a fasquia dos 25 milhões de euros e não cede a pressões, adianta a presidência do clube encarnado. Depois da reunião de sábado, a equipa do Sport Lisboa Benfica optou por não seguir conversações com o Chelsea e assim David Luiz deve continuar no clube encarnado até ao final da época. Aliás, já deverá ser opção para hoje no jogo da taça entre o Benfica e o Rio Ave, que se realizará mais logo. E no ténis, Justine Henin vai deixar a modalidade. Anunciou hoje no seu site oficial que irá deixar as altas competições. Justine Henin tem apenas 28 anos e em 2008 era a número 1 do ranking ATP. Atualmente, apenas 13ª. Justine Henin explicou que o abandono da competição, da modalidade, aliás, se deve a questões de saúde. Afirma ela que o meu cotovelo é tão frágil e dói-me tanto que não dá para seguir com a minha profissão em alto nível. Justine Henin já chegou a 61 finais em vários torneios e, como disse, foi outrora, em 2008, a número 1 do ranking ATP. O anúncio acontece poucos dias depois de ter sido eliminada por Svetlana Kuznetsova do primeiro Grand Slam do ano de 2011 na Austrália pelos parciais de 6-4 e 6-7 com 10-8 no tiebreak. Apesar de ter ficado até à terceira ronda, a tenista belga abandona por uma segunda vez a modalidade. Em 2008 já o havia feito, ainda que por questões pessoais, agora falo por questões de saúde. A belga Justine Henin, com apenas 28 anos, é uma das mais espetaculares tenistas da atualidade. Há um provérbio que diz que não há duas sem três. Pode ser que isso aconteça com Justine Henin e que haja um terceiro regresso. Fazemos votos para que isso aconteça. No ciclismo, Alberto Contador está fora das competições por um ano depois da suspensão feita pela Federação Espanhola de Ciclismo. A Federação Espanhola de Ciclismo decidiu suspender El Pistolero depois deste ter acusado substâncias anabolizantes. Alberto Contador justificou-se, no ano passado, com o facto de ter ingerido carne contaminada e ter sido mesmo esta a causa desse controle positivo de antidoping. Ora, a FEC não ficou convencida com as explicações e avançou mesmo com a suspensão de Alberto Contador, que mais do que não correr este ano, corre ainda o risco de perder o título que conquistou no Tour de França no passado ano de 2010. Alberto Contador tem agora 10 dias para recorrer da decisão. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, Gilberto Madail pediu à UEFA que cancelasse a sua comparência na Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol no próximo dia 29 de janeiro, portanto, neste sábado. A notícia começou a ser avançada no próprio site da FPF. Gilberto Madail entende que a presença de dois membros da UEFA, e sendo que um deles está também ligado à FIFA, pode dar-se a entender como um método de pressão sobre os sócios. Adianta ainda, o atual presidente e não candidato às próximas eleições da Federação Portuguesa de Futebol, que é natural que, de quando em vez, a UEFA compareça nas Assembleias Gerais das Federações, mas neste caso entende não ser oportuno. Recorde-se que esta Assembleia Geral é extraordinária e é a última que poderá acontecer antes das próximas eleições agendadas para dia 5 de janeiro, às quais só existe uma lista para já, a de Horácio Antunes, que é atual presidente da Associação Distrital de Coimbra. Ora, recorde-se também que Portugal, ou a Federação Portuguesa de Futebol mais precisamente, não está de acordo com os atuais, com o atual regime jurídico em vigor desde 31 de dezembro de 2008. Portugal devia estar a par das outras federações até princípios de 2010, mas devido à rejeição das associações distritais de futebol, tem-se adiado constantemente esta regularização. A situação mais grave chega da FIFA, que ameaça que se Portugal não se atualizar em termos de regime jurídico com os regulamentos atuais, pode mesmo ver-se suspendido a participação dos seus clubes nas competições internacionais e também as seleções. Ah, inclusive, isto poderá significar que Portugal poderá não marcar presença no Europeu 2012. São cenários possíveis, mas nenhum certo. Ainda que a solicitação de Gilberto Madail para a não comparência da UEFA no próximo dia 29 tenha com certeza causado ainda mais danos à imagem que Portugal tem já perante esta instituição europeia. Ficamos por aqui quanto à edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos amanhã às 8 da noite. Até lá!